Amanhã, Paulo Roberto aqui das 10 às 2 da tarde, rolando sombra da turma aí. Pois é. As emoções da um pouquinho da manhã e um pouquinho da tarde. E você vai descansar, né? Exato. E por sinal, você vai rolar também convites para o show das Zizi Posse, que acontece no dia 16. Mais uma da cidade, né? Lá no BAC, com o apoio da Rádio Cidade. O Arrigo Barnabé também tá na área, né? Também tá na área. Que coisa. Aliás, quem tiver a cidade arrepia mesmo, hein? Uhum. Quem tiver afim de assistir ao show do Arrigo, liga agora na cidade. A primeira pessoa ganha um convite, tá bom? Ah, é? É o Arrigo, tá vendo? É no dia 14, a Zizi no dia 16. Não, tá legal, tá aí, ó. Val Santos, passando a noite na cidade. Ao lado do Paulo Roberto e toda a equipe, é brincadeira. As pessoas em Y908, 96,9. Paulo, Estado de São Paulo. Cidade, emoções no ar.